direção é Fox Taxi com 73. Autorizado, que é Juliette, Alfa, auto espera, pista 0, reporte, ponto, ajuste no 0, forno 0. Panamá, sistema 0, Gol 973, o vento de 030 graus, 03 nós. for night one arrival. Airport level 050. Thank you. 2.25.5.6, conexão de Leandro, 3.7.7. Salvador, boa noite, é o Gol 1172, passando de até a base da base. Gol 172, está ficando o estado, 3 ao público, estamos a 0, 3040 graus, 05 nós, ajuste no 0, 1 a 0. Do ajuste de esforço na 1-0. 48, IBS, próximo a seção direita, sobe site de Alfa, Juliette, portão 08, se pationa. Alfa, Uffi, Sierra Romeo, Tostado. Channel 1910 on the ground at 5-3, this is my next right intersection, then PSTEC to Alpha, Juliet, main info until stand 1-1. Proton 08, Gol 172. Tudo calmo, bom dia. 4, vai ser utilizado via Alfa, Juliette, portão 09. 5,